Outro pequeno poema de Carlos Drummond de Andrade, Quadrilha. João amava Teresa. Teresa amava Raimundo. Raimundo amava Maria. Maria amava Joaquim. Joaquim amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos. Teresa foi para um convento. Joaquim morreu de desastre. Maria ficou para a tia. E Lili casou com Jota Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história.